Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus, Deus, Deus, Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar seus rios, meu irmão, eu vou mergulhar. Você vai mergulhar e nas suas fontes. Eu vou mergulhar e nos teus rios. Jesus é o rio. Eu vou mergulhar e nas suas fontes. Há um rio cujas águas são limpas. Há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória. Há um rio que morreu numa cruz. Mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar e nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar e nas suas fontes. Eu vou mergulhar e nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar e nas suas fontes. Me cura, transforma, restaura o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Águas são limpas. Há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória. Há um rio que morreu em uma cruz. Mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar e nos teus rios, Jesus, eu vou mergulhar e nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios. Eu vou mergulhar e nas tuas fontes. Eu vou mergulhar, ei, ei, nos teus rios, Jesus. Eu vou está aqui.